Tem um númerozinho popular também que eu acho bonito. Não sei se é Velhos Marinheiros o nome. Marcha dos Marinheiros, né? É Marcha dos Marinheiros. Eu pensei que era. Não, Velhos Marinheiros é uma canção americana. É Dó maior, né? Que toca. Lá menor e Dó maior? Lá menor. Dó maior. É Lá menor. Ah, a segunda parte é Dó maior. Todo violonista, todo músico tem uma canção preferida. Tu tens algum número predileto? Por exemplo, para mim, em matéria de composição popular, eu acho que talvez a coisa mais bonita que já fizeram até hoje foi o Abismo de Rosa, para violão. Eu acho uma coisa... Também linda. É do Américo, já também. É do Canhoto também, né? Inclusive tem uma letra que aquele Francisco Petrônio gravou, mas a música é muito superior. Mas tu não tens assim preferência por nenhum número? Não, eu tenho preferência por algumas músicas, sabe? Aquela, a Se Ela Perguntar, tu sempre toca, né? Aquilo é muito bonito também. É do Guilherme do Reis, eu acho. Aquela é do Guilherme. A letra eu não sei de quem é. Só tem gravação lá. Tem, eu tenho piada. Abismo de Rosas também, né? Abismo de Rosas tem. Agora, o gosto é esse aqui, tem meu pé. Eu vou mudar para o outro lado. O Gotas de Lágrimas não é do Canhoto também? Parece meio que é do Guilherme também. Guilherme? É. Agora o Guilherme, eu acho que ele toca pouco clássico, não é, Mocinho? Não, o Guilherme não toca clássico. É só mesmo... O Guilherme já é um violonista... Você está superado. Ele está superado. Num ponto, não passa agora mais ele lá. Tem uma coisa, viu? Para essas músicas, para as valsas brasileiras, e choro, viu? Ele é insuperável. A barra dele pesa. É. Não é qualquer um que executa assim valsas e nem choro. Realmente. Igual. Agora a gente pode considerar o maior violonista do mundo no momento, ainda o velho André Segovia. Deixa eu virar aqui a fita que já. As músicas. Para as valsas brasileiras, e choro, viu? Ele é insuperável. A barra dele pesa. É. Não é qualquer um que executa assim valsas e nem choro. Realmente. Igual.